Ficheiro 10, página 78, 12 de maio. Não consigo deixar de pensar que Claire Randall não está louca. Já ouvi o boato, é claro, mas não vejo nada no seu comportamento que se assemelhe sequer à instabilidade. Acredito que ela guarde um terrível segredo, um segredo que está decidida a não revelar. Conversei informalmente sobre isso com Frank. Ele mostrou-se reticente, mas estou convencido de que ela lhe contou alguma coisa. Tentei deixar claro que gostaria de ajudar no que me for possível. 14 de maio. Uma visita de Frank Randall. Surpreendente. Ele pediu-me ajuda, mas não compreendo a razão de tal pedido. No entanto, parece muito importante para ele. Mantém um rígido autocontrolo, mas está tenso como uma corda de violino. Receio a altura em que a corda partir, se partir. Claire já está em condições de viajar. Ele pretende levá-la de volta para Londres esta semana. Assegurei-lhe que comunicaria quaisquer resultados por carta para o seu endereço na universidade. Nenhuma alusão sobre isso à sua mulher. Tenho vários documentos interessantes sobre Jonathan Randall, embora não possa imaginar o significado que o antepassado de Frank possa ter para este triste caso. Sobre James Fraser, como eu disse a Frank, nem a mais leve menção. Um verdadeiro mistério. Um verdadeiro mistério, sob muitos aspectos, pensou Roger. O que teria Frank Randall pedido ao reverendo para fazer? Aparentemente, descobrir o que pudesse sobre Jonathan Randall e James Fraser. Portanto, Claire contara ao marido sobre James Fraser. Contara-lhe alguma coisa, ao menos, ainda que não tudo. Mas que conexão inimaginável poderia haver entre um capitão do exército inglês morto em Culloden em 1746 e o homem cujo nome parecia inexplicavelmente ligado ao mistério do desaparecimento de Claire em 1945 e o outro mistério da relação de parentesco de Brianna? O resto do diário estava repleto dos registros habituais dos acontecimentos da paróquia. A embriaguez crónica de Derrick Gowan, culminando na remoção do cadáver desse paroquiano das águas do rio Ness, no fim de maio. O casamento, realizado à pressa, de Maggie Brown e William Dundee, um mês antes do batizado da filha de June. A operação para extrair o apêndice da senhora Graham e as tentativas do reverendo de lidar com o consequente afluxo de cobertores trazidos pelas generosas senhoras da paróquia. Herbert, o cão do reverendo à época, parece ter sido o beneficiário da maior parte delas. Lendo as páginas, Roger deu por si a sorrir, ao perceber o vívido interesse do reverendo pelo seu rebanho voltar à vida, nas palavras do velho ministro. Folheando e dando uma vista de olhos, quase deixara passar a última anotação referente ao pedido de Frank Randall. 18 de junho. Recebi um curto bilhete de Frank Randall, avisando-me de que a saúde da mulher é precária, a gravidez é de risco e ele pede as minhas preces. Respondi garantindo-lhe as minhas preces e os meus melhores votos para ambos. Anexei também as informações que obtive até agora para ele. Não sei para que servem, mas isso cabe a ele julgar. Contei-lhe a surpreendente descoberta do túmulo de Jonathan Randall em St. Kilda. Perguntei-lhe se queria que fotografasse a lápide. E acabava ali. Não havia mais nenhuma menção ao Randall nem a James Fraser. Roger colocou o diário sobre a mesa e massageou as têmporas. Ler as linhas de caligrafia inclinada causara-lhe uma leve dor de cabeça, exceto ter confirmado as suas suspeitas de que um homem chamado James Fraser estava envolvido em tudo aquilo, a questão permanecia tão inescrutável quanto antes. O que, em nome de Deus, Jonathan Randall tinha a ver com a história e por que estava enterrado em St. Kilda? A carta patente dera o local de nascimento de Jonathan Randall como sendo numa propriedade no Sussex. como acabou ele por ir parar ao cemitério de uma remota igreja escocesa. É bem verdade que não era tão longe assim de Culloden, mas por que razão não foi enviado de volta para o Sussex? Vai precisar de mais alguma coisa esta noite, Sr. Wakefield? A voz de Fiona arrancou das suas meditações estéreis, empertigou-se na cadeira piscando e deparou-se com ela, segurando uma vassoura em um pano de pó. O quê? Ah, não, não, obrigada, Fiona. Mas o que está a fazer com todos esses apetrechos? Não está a limpar ainda a esta hora da noite, pois não? Bem, é por causa das senhoras da igreja, explicou Fiona. Lembra-se de eu lhes ter dito que podiam realizar a reunião mensal aqui amanhã? Achei melhor dar uma arrumação. As senhoras da igreja? Roger encolheu-se perante a ideia de 40 donas de casa, transbordando simpatia, abatendo-se sobre a casa numa avalanche de pequenos conjuntos de tweed e pérolas cultivadas. Vai acompanhar as senhoras no chá? Perguntou Fiona. O reverendo fazia-o sempre. A ideia de receber Brianna Randall e as senhoras da igreja simultaneamente era mais do que Roger podia considerar com tranquilidade. Ah, não, disse bruscamente. Tenho um compromisso amanhã. Pousou a mão sobre o telefone, meio escondido no entulho, na secretária do reverendo. Se me dá licença, Fiona, tenho de fazer um telefonema. Brianna entrou devagar no quarto, sorrindo consigo mesma. Ergui os olhos do meu livro e arqueei uma sobrancelha em sinal de indagação. Telefonema de Roger? Perguntei. Como sabia? Pareceu surpresa por um instante. Depois riu, tirando o Rob. Ah, porque ele é o único rapaz que conheço em Inverness? Achei que nenhum dos seus amigos iria fazer uma ligação internacional de Boston, disse eu. Espreitei o relógio sobre a mesa. Ao menos não é esta hora, de qualquer modo. Todos eles devem estar agora no treino de futebol. Brianna ignorou o comentário e enfiou os pés por baixo dos cobertores. Roger convida-nos a ir a um lugar chamado Saint Kilda amanhã. Disse que é uma igreja antiga, interessante. Já ouvi falar, disse eu, bocejando. Tudo bem, por que não? Levarei a minha prensa de plantas. Talvez consiga encontrar alguma vagem de ervilhaca. Prometi levar algumas sementes para o Dr. Abernathy usar na sua pesquisa. Mas se vamos passar o dia a ler lápides antigas, vou desistir desde já. Desenterrar o passado é um trabalho árduo. Uma centelha repentina atravessou o rosto de Brianna e eu achei que estava prestes a dizer alguma coisa. Mas ela apenas balançou a cabeça e escondeu o braço para apagar a luz, o sorriso furtivo ainda escondido nos cantos da boca. Permaneci deitada, olhando para cima na escuridão, ouvindo os seus movimentos leves ao virar-se na cama e que gradualmente deram lugar às cadências regulares da respiração durante o sono. Saint Kilda, nunca estive lá, mas já ouvira falar do lugar. Era uma velha igreja, como Brianna dissera, há muito abandonada, e fizera parte da rota dos turistas. Apenas um ou outro investigador ia lá ocasionalmente. Seria essa a oportunidade que eu esperava? Eu teria Roger e Brianna juntos lá e sozinha, com poucas hipóteses de interrupção. E talvez fosse um lugar apropriado para lhes contar lá. Entre os paroquianos há muito falecidos de Saint Kilda. Roger ainda não verificara o paradeiro do resto dos homens de Lallybroch, mas era quase certo que, ao menos, tivessem deixado o campo de Culloden vivos, e isso era tudo o que eu precisava de saber por agora. Eu já podia contar a Bri o final da história. Senti a boca seca ao pensar na conversa que teríamos. Onde encontraria eu as palavras certas? Tentei visualizar o desenrolar da conversa, o que eu diria e como eles reagiriam. Mas a imaginação falhou-me. Mais do que nunca arrependi-me da minha promessa a Frank, que me impedira de escrever ao reverendo Wakefield. Se o tivesse feito, Ao menos Roger poderia saber a verdade. Ou talvez não. O reverendo poderia não acreditar em mim. Revirava-me na cama, inquieta, em busca de inspiração. Mas o cansaço dominava-me. Finalmente desisti e virei-me de costas, fechando os olhos para a escuridão acima de mim. Como se os meus pensamentos tivessem evocado o espírito do reverendo, uma citação bíblica insinuou-se na minha consciência quase adormecida. Suficiente para o dia, a voz do reverendo parecia murmurar-me. Suficiente para o dia são os seus próprios males. Então adormeci. Acordei nas sombras da escuridão, as mãos agarradas aos cobertores, o coração a bater com tanta força que me sacudia como a pele de um tambor. Meu Deus! Exclamei. A seda da minha camisa estava quente e pegajosa. Olhando para baixo, pude ver os meus mamilos projetarem-se por baixo da seda, duros como berlindes. Os espasmos trêmulos ainda ondulavam pelos meus pulsos e coxas, como as réplicas que se seguem a um terremoto. Esperava não ter gritado. Provavelmente não. Podia ouvir a respiração de Briana, tranquila e regular, do outro lado do quarto. Deixei-me cair na almofada outra vez, tremendo de fraqueza. Uma repentina onda de calor banhava as minhas têmporas de suor. Jesus H. Roosevelt Cristo! Balbuciei, a minha expressão preferida, respirando fundo, enquanto meu coração retornava lentamente ao normal. Um dos efeitos de um ciclo de sono interrompido é que se para de sonhar coerentemente. Através dos longos anos de cuidados maternos e depois de estágio, residência e plantões noturnos, acostumara-me a adormecer imediatamente quando me deitava, com sonhos que não passavam de fragmentos e lampejos, centelhas nervosas na escuridão, como sinapses disparadas a esmo, recarregando-se para o trabalho do dia que logo recomeçaria. Nos anos mais recentes, com a retomada de algo mais parecido com um horário normal, começara a sonhar outra vez, os tipos comuns de sonhos, fossem pesadelos ou sonhos bons, longas sequências de imagens, perambulações pelo bosque da mente. E eu também estava familiarizada com este tipo de sonho. Era comum ao que se podia chamar de maneira educada de períodos de privação. Com frequência, entretanto, tais sonhos vinham a flutuar, suaves como o toque de lençóis de cetim. E se me acordavam, eu voltava logo a adormecer, vagamente arrebatada, com uma lembrança que não duraria até à manhã seguinte. Este fora diferente. Não que eu me lembrasse muito a respeito. Mas tinha a vaga sensação de mãos que me agarravam, rudes e prementes, não seduzindo, mas exigindo, e uma voz quase gritada que ecoava nas câmaras internas dos meus ouvidos, junto com as batidas do meu coração. Coloquei a mão no peito, sobre a pulsação galopante, sentindo o volume macio do meu seio sob a seda. A respiração de Briana contraiu um ronronar suave. Depois retomou a cadência regular. Lembro-me de ficar a ouvir com atenção aquele som quando ela era pequena. O ritmo lento, rouco, que me tranquilizava, ressoando pelo quarto escuro, regular como o batimento cardíaco. Os próprios batimentos do meu coração desaceleravam sob a minha mão, sob a seda rosa escura, da cor da bochecha corada de um bebé adormecido. Quando seguramos uma criança contra o seio para a alimentar, a curva e pequenina cabeça reproduz exatamente a curva do seio que ela suga, como se essa nova pessoa de facto espelhasse a carne de onde provém. Os bebés são macios. Qualquer um, ao olhar para eles, pode ver a pele macia e frágil e associá-la à suavidade de uma pétala de rosa que convida ao toque. Mas quando vivemos com eles e os amamos, sentimos a macieza toda para dentro, a carne da bochecha gorducha trêmula como um pudim, o leque sem ossos das mãos minúsculas. As suas juntas são borracha derretida, e mesmo quando os beijamos com força, na paixão de amar a sua existência, os nossos lábios afundam-se e parecem nunca encontrar o osso. Segurando-os contra o corpo, eles derretem-se e amoldam-se, como se pudessem a qualquer momento fluir de volta para dentro do seu corpo. Entretanto, desde o início, existe um pequeno vestígio de aço dentro de cada criança, aquilo que diz eu sou e forma a essência da personalidade. No segundo ano, os ossos endurecem e a criança fica de pé. O crânio desenvolvido e sólido, um capacete protegendo o delicado conteúdo, e o eu sou cresce também. Olhando para eles, quase podemos vê-lo rijo como cerne, brilhando através da carne translúcida. Os ossos da face emergem aos 6 anos e a alma fixa-se aos 7. O processo de encapsulamento continua, atingindo o pico na concha lustrosa da adolescência, quando então toda a macieza é ocultada sobre as camadas nacaradas das múltiplas personalidades novas que os adolescentes experimentam para se protegerem. Nos anos seguintes, o endurecimento espalha-se desde o centro, à medida que a pessoa encontra e fixa as facetas da alma, até que o eu sou esteja definido, delicado e detalhado, como um inseto no âmbar. Pensei que já tivesse ultrapassado esse estágio há muito tempo, tivesse perdido todo o vestígio de macieza e estivesse bem estabelecida no meu caminho em direção a uma meia-idade de aço inoxidável. Mas agora achava que a morte de Frank me havia fraturado de alguma forma e as fraturas estavam a alargar-se, de tal modo que já não as podia remendar com a negação. Eu trouxera a minha filha de volta à Escócia. Ela, com os seus ossos fortes, como os pinhaços das montanhas das terras altas, na esperança de que a sua concha fosse suficientemente forte para a sustentar, enquanto o centro do seu eu sou ainda fosse alcançável. Entretanto, o meu próprio âmago não resistia mais no isolamento do eu sou. Eu não possuía nenhuma proteção para me defender da brandura que vinha do interior. Eu já não sabia o que eu era ou o que ela seria, somente o que eu tinha de fazer. Eu voltara e sonhara mais uma vez ao ar frio das terras altas. E a voz do meu sonho ainda ecoava pelos meus ouvidos e coração, repetindo-se com o som da respiração de Brianna, adormecida. És minha, dissera a voz, minha, e não te deixarei ir embora.